Eu quero que a minha presidência, a partir de quarta-feira, seja uma presidência da fé. E por isso, primeira palavra, uma saudação com afeto aos nossos irmãos espanhóis aqui presentes. Eu estarei dentro de dias com Sua Majestade e dir-lhe-ei do mesmo afeto com o que em Portugal se recebe os espanhóis e com que em Espanha são recebidos os portugueses. É uma palavra para todos confrades. Com afeto. Pertencer-se a uma confraria é comungar-se afeto. Seja uma confraria de vinhos, seja uma confraria de vinhos e de queijos, seja uma confraria de outra natureza, e aqui é sobretudo de queijos, a confraria é uma reunião de pessoas e de almas, e de causas, e de propósitos, criando solidariedades, criando sentimentos, criando fraternidades. Bem-ajam por serem confrades, porque é uma forma de enriquecerem a comunhão e o afeto. Terceira palavra, gratidão à minha nova confraria. É uma honra ser confrade do queijo da Serra da Estrela. É uma honra e é uma saudade. É uma saudade porque, como eu evocava há pouco, minha mãe nasceu na Serra da Estrela. É recordar a infância, é recordar a minha maternidade, é recordar a matriz da minha vida. E nesse sentido sinto-me muito honrado e tentarei, como confrade, estar à altura da honra que recebi.